Vai que vai, bicho, solto, não tem regra o jogo. Adquira respeito, mano, explodindo o miolo, entupindo essa merda de cérebro. Vai, usa tudo, enriqueça cada vez mais os vermes de jato de luxo. Pra quê? Porque o diabo só quer te ver morto. Vê criminoso pra mãe levando desgosto. Vai morrer sem ver o filho pegar um livro pra ler. Só vai ver as gramas no bolso e a merda da sua PT. Ferramenta que explode crânio nas pistas, patrocinada pelo inferno e pelos governos racistas. Desemprego no máximo, efeito dramático, pra matar semi-analfabeto é o modo mais prático. Nesse inferno, justiça e liberdade eu quero. Aqui só vai preso quem tem o saldo bancário a zero. A madame não tá lá na revista interna, sendo humilhada pra levar jumbo pro filho na cela. Só preconceito, ausente educação, respeito. Se alguém morre no assalto é porque aqui falta emprego. Se o tombo do seu semelhante satisfaz seu ego, a pior prisão é a do cérebro. Mães no campo minado cantando. Hoje morrendo, envelhecendo nos cárceres do medo. Porque sonharam com alimento e uma vida melhor. Cursaram a faculdade criminosa e voltaram pior. Tá aí nas pistas de Glock de 9 a metamorfose. Pra não ver a filha se vendendo pros boy na metrópole. A neurose em busca de ordem e progresso. Com o seu catabô eu trampo o metro e lanço boteco. É notório, na miséria o diabo ostenta. Cê vê contra os olhos as mulheres e as 380. Sonhando ambiciosamente com a fome e o poder. Aí cê não prevê seus planos rajados pelo denarque. Porque preso? Nego sofre, nego chora. Saudade da mãe, dos filhos, do amor que tá aqui fora. Quantos manos sua use não rasgou no meio? Arrependido, preso, né? Porque solto é um arrebento. Humildemente dispensa os seus argumentos. A caminhada é cristalina, a cota é dinheiro e não enterro. Se o tombo do seu semelhante satisfaz seu ego, a pior prisão é a do cérebro. Mães no campo minado cantando. Da internet, do chip no corpo e seu barraco à beira do esgoto. Enquanto cê dorme, a evolução te engole, te põe no corre com fome, tomando tiro do bope. Com palácios, carros blindados e poder, só se preocupam com você em promessas na TV. Que vai mudar, que vai melhorar, a inflação acabar. Porque os anticristo fizeram do Brasil uma zona. Prostituta é o que mais tem, de 12, de 13, com fome, fazendo aborto ainda com dente de leite. Pros irmãos não morrerem desnutridos até o osso, pra calar os gritos do estômago que pede socorro. Corpo sem coração, bem-vindos ao inferno. Os matam de matraca e outros lentamente no congresso. Com a caneta, o mouse e as teclas do computador, transformam nossas mentes em dinamites de rancor. Tá tudo errado, mas aí não entregue sua alma. O justo juiz vai julgar e essa justiça não falha. Se o tombo do seu semelhante satisfaz seu ego, a pior prisão é a do cérebro. Nunca irão algemar.